Panorama Agrícola para 26 de setembro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola, hoje quarta-feira, 26 de setembro, noite de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado é: cara amarrada é sinal de fome. Na dica de hoje, confira hábitos alimentares das crianças. Na entrevista, estações agrometeorológicas no Vale do Itajaí. E no Viajando por Santa Catarina, Eonir Malgarese fala sobre a recuperação ambiental em São Carlos, oeste do estado. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. A alimentação saudável deve começar já na primeira infância. Segundo especialistas, é na faixa de idade entre 0 e 3 anos que a criança começa a ter bons hábitos alimentares. Deve comer então frutas, verduras e legumes e aprender a mastigar corretamente, a comer sem pressa. É hora das notícias. O Laboratório de Análises de Solos do Centro de Pesquisas para a Agricultura Familiar, o CEPAF, da Ipagre de Chapecó, já disponibiliza a todos os seus usuários e clientes um sistema pioneiro na região sul do Brasil para aproximar o agricultor da pesquisa agropecuária e da extensão rural. Trata-se do sistema Glebas, desenvolvido em parceria com a empresa Extremecod de Chapecó. O sistema possibilita aos usuários cadastrarem suas amostras de solos, fertilizantes orgânicos e calcário via internet online, acompanhar todo o processo de análise de amostra desde o protocolo, data de chegada ao laboratório, data de entrada no processo analítico e data de emissão do laudo técnico, bem como a impressão do laudo que poderá ser feito nos escritórios municipais da Ipagre ou nas secretarias municipais de agricultura e em cooperativas, ou até mesmo na residência do próprio agricultor, caso tenha conexão com a internet. O sistema é pioneiro no sul do país e em laboratórios de análise de solos e significa um grande avanço para a agricultura catarinense, porque o agricultor pode ter em suas mãos o laudo técnico imediatamente depois do término do processo analítico da análise de solo, que em muitos casos significa a diminuição de até 15 dias entre o tempo de emissão do laudo e a chegada às mãos do agricultor. A China foi o principal comprador de vinhos do Brasil no primeiro semestre deste ano. As vendas de vinho brasileiro para o exterior nos primeiros 6 meses deste ano cresceram 86% se comparadas a igual período do ano passado. Os países que mais compraram vinho do Brasil foram, neste primeiro semestre, a China em primeiro lugar, o Reino Unido em segundo, a Rússia em terceiro, Holanda quarto e França, quinto país que mais importou vinho do Brasil no primeiro semestre deste ano. Atmosfera, estudos e projetos da Epagre-Siram. Conversamos hoje com o engenheiro ambiental Paulo Almada sobre as estações agro-hidrometeorológicas que a Ipagre começa a instalar em Santa Catarina, estações automáticas, fruto de um convênio entre a Epagre-Siram e o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. São estações automáticas e telemétricas. Significa que elas não necessitam de um observador para realizar as leituras, que facilita o processo de aquisição de dados, porque os dados são coletados daí em intervalos de minutos dentro das horas, e telemétricas, porque elas transmitem essa informação registrada para um banco de dados, no caso, o banco de dados que fica na Epagre-Siram. Essas estações, elas medem que tipo de informação? Nós temos três tipos de estações nesse convênio, nesse projeto. As agrometeorológicas, as fluviométricas e as meteorológicas. E elas medem quantidade de chuva, temperatura e umidade relativa do ar, molhamento foliar, nível do rio, radiação solar, pressão atmosférica e direção e velocidade do vento. Quantas dessas estações, Paulo Amado, estão sendo instaladas e em que regiões do estado? Elas estão sendo instaladas na região do Vale do Itajaí, nos municípios que declararam emergência e de calamidade pública. São 30 unidades, sendo 13 agrometeorológicas, 10 meteorológicas e 7 hidrológicas. Bem, essas informações, depois que abastecem o banco de dados da EPAGRI-SERAN, como elas chegam até o produtor? O produtor, ele tem como acessar as informações através do site da EPAGRI-SERAN, diretamente pela internet. E eles também podem realizar, eles podem ligar por telefone pessoalmente para o EPAGRI-SERAN para consultar as informações. E eles podem também realizar cadastros onde eles recebem as informações por e-mail ou eventualmente por SMS, sinal de celular. Qual o objetivo desse trabalho todo, Paulo? Esse trabalho, ele tem como principal iniciativa apoio aos municípios que sofreram nas enchentes de 2008. Essa etapa de instalação das estações é apenas uma meta do projeto, e o apoio é principalmente para o setor de previsão do tempo, defesa civil, agricultura, universidades e pesquisadores e estudos relacionados a esses dados hidrometeorológicos, e os demais beneficiados em segundo e terceiro plano. Você ouviu entrevista com Paulo Almada, engenheiro ambiental da EPAGRI-SERAN. Para cadastro, você pode acessar o site da EPAGRI-SERAN ou fazer o cadastro ligando 48-3665-5090. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao município de São Carlos, no oeste de Santa Catarina, onde está sendo desenvolvido um projeto de recuperação ambiental, com destaque para a mata ciliar, que é considerada pelo Código Florestal como área de preservação permanente e deve ser respeitada. A extensão de mata varia de acordo com a largura do rio, o tamanho dos lagos ou nascentes, mas apesar de protegida por lei, o que se observa é que as matas ciliares estão desaparecendo. A iniciativa de agricultores, técnicos e instituições no oeste catarinense busca reverter este quadro e recuperar o que foi destruído. É o caso da família do agricultor Jerônimo Brutscher. Eles moram numa pequena propriedade de 16 hectares e trabalham com vacas de leite. Jerônimo foi um dos primeiros a plantar árvores em volta do rio que atravessa a propriedade. E a tarefa envolveu toda a família: a mulher Íria, os filhos Rafael, Regiane e Rodivan. Na propriedade dos Brutscher foram plantadas mais de 500 mudas de árvores, principalmente espécies nativas. O crescimento das plantinhas foi tão rápido que surpreendeu o agricultor, sinal de que a natureza intocada facilmente se regenera. A recuperação das matas ciliares faz parte de um projeto que tem a parceria da EPAGRI, Consórcio Foz do Chapecó e Prefeitura de São Carlos. O consórcio Foz do Chapecó repassa aos agricultores as mudas de árvores, palanques, arames e tramas para cercar as áreas de preservação. A prefeitura faz a distribuição das mudas e a EPAGRI se encarrega do planejamento nas propriedades e da assistência técnica. Bem, se depender do entusiasmo e do comprometimento dos agricultores de São Carlos, as matas ciliares voltarão a fazer parte do cenário rural. E as árvores, como num grande abraço, vão proteger o bem mais valioso dessa e das próximas gerações. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola.